contraditório. Fleto constituiu família e se jogou na estrada. O tempo passava e ela guardava na janela. Mesmo sem merecer o amor, cultivava esperança que retornasse e tirasse eles da favela. De pouco em pouco diluiu a mente da criança. Aos 15 anos, primeiro delito. Aos 16, só carga roubada. Aos 17, tinha se tornado um mito. Habilitado Robin Hood da quebrada. O crime virou profissão, a precisão se fez lançar. Pediu perdão pra sua mãe, mesmo sem ela perdoar. Matou no peito a responsa de ser o homem lá. Morreu trocando e prometendo fome não passar. Aos 15 anos, primeiro delito. Aos 16, só carga roubada. Aos 17, tinha se tornado um mito. Habilitado Robin Hood da quebrada. Aos 15 anos, primeiro delito. Aos 16, só carga roubada. Aos 17, tinha se tornado um mito. Habilitado Robin Hood da quebrada. Produção é dele, DJ Alex Sampler. Aos 17,